quando alguém vem até você e ainda diz desculpa, foi sem querer, mas já machucou. Eu sei que dói, dói quando você se esforça tanto, perde até o sono organizando, no final não agradou. Eu sei que dói, dói porque tem gente que não pensa, aí nos coloca numa prensa, sem se importar no que vai dar. Fala mal e diz o que não viu, e quando você soube, seu coração feriu. Mas há um Deus no céu que sabe te consolar. Ele vê o teu sorriso quando você quer chorar. Ele vê o teu silêncio quando você quer falar. Ele sabe exatamente o tamanho da ferida que fizeram em você. Ele vê quando caminhas mesmo querendo parar. Quando você diz sou forte, na verdade fraco está. Só mesmo sendo Deus pra conseguir te entender. Eu sei que dói, eu sei que dói, mas aguenta firme, é só mais uma noite, isso vai passar. Eu sei que dói, eu sei que dói, o choro dura uma noite, mas pela manhã não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem de um pouco do país. Você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar, onde você foi feliz. O que até agora não deu certo, se prepare pro milagre que acabou de começar. Vai ouvindo aí Jesus pregando, tem milagre te esperando quando o culto terminar. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepare pro milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente no mesmo lugar. Depois desse culto eu já sei até o hino que tu vai cantar. Olha eu aqui, ninguém vai me impedir de receber minha vitória, pois foi Deus que escreveu a tua e a minha história. O inimigo, queira ou não queira, olha você aí, olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Ah, espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Mas pra vergonha dele, olha eu aqui. Olha você aí. Thank you.